E Mateus 7,16 diz assim: pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está dizendo: todo aquele que anda comigo, todo aquele que tem a vida, vai dar frutos. O Senhor vem claro: pelos seus frutos os conhecereis. Se alguém com caráter corrompido não tem vida, o fruto vai denunciar, é fruto de morte. Briga, atrito, confusão, gritaria, desânimo, incredulidade, negativismo, frutos de morte. Mas se alguém tem verdadeiramente a vida, que é Cristo Jesus, dentro de si, e em abundância, porque o caráter está sendo trabalhado pelo Senhor, a vida vai florescendo, então haverão frutos, ou haverá muito fruto, e os frutos não são incoerentes. Por isso ele diz assim: não se colhe uva de espinheiros. Então não adianta querer um fruto bonito, gostoso, vindo de um caráter corrompido. O fruto de um caráter corrompido é um fruto corrompido, azedo, ruim, prejudicial. Então eu preciso buscar, Senhor, eu preciso do meu caráter trabalhado pelo Senhor todos os dias. E eu quero enfatizar, não é o caráter só nesse conceito que nós temos tão limitado. Não, eu tenho um caráter, eu sou uma pessoa de caráter. Qual que é? O pastor está achando que eu não sou de caráter, não? Eu sou de caráter. A gente já criou essa expressão, a gente já cunhou essa expressão. Eu tenho caráter, tá? Eu sou uma pessoa de caráter, tá bom? Você está achando o quê? Está desconfiado de mim? Todos nós temos caráter. Mas todos nós temos dificuldade de identificar como está o nosso caráter. Alguém que dá desculpa demais é alguém que tem um defeito no caráter. Alguém que rouba é alguém que só tem um defeito no caráter. O problema não é o roubar, nem uma mentirinha pequenininha, nem uma justificativa mentirosa. O problema é o caráter que não foi trabalhado por Jesus. Mas quando Jesus vem trabalhando o caráter, vem frutos. João disse no capítulo 15, no versículo 16: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos. Diga: deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. O propósito do Senhor na minha vida e na sua vida é que possamos dar muito fruto. E para dar muito fruto precisa ter muita vida. E para ter muita vida precisa ter o caráter trabalhado pelo Senhor continuamente. Até o dia em que chegarmos à perfeição. Amém, irmão? É amém, sim, não. Só que a perfeição é só quando morrermos. Só quando entrarmos na eternidade. Então nessa terra, pode saber que enquanto vivermos, nós vamos estar sendo trabalhados no caráter. Eu quero pedir que você feche os teus olhos. É uma introdução para essa temporada em que nós vamos memorizar os textos bíblicos, colar os textos bíblicos no carro, na casa, e nós vamos impregnar o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nossa alma, nossa casa, de princípios que vão atuar em nós e nos transformar cada dia mais. Nosso caráter vai sendo trabalhado pelo Senhor, e nós veremos vida fluindo numa proporção maior do que já temos visto. E veremos frutos brotando de nós para alimentar a nós mesmos e para alimentar a todos que estão à nossa volta. Ore ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero entrar numa temporada em que o Senhor vai me levar a uma dimensão muito maior ainda. Minha vida sendo trabalhada, moldada, aperfeiçoada pelo Senhor. Minha vida sendo impactada pelo teu Espírito Santo. Eu não quero abrir mão desse MBA espiritual, dessa pós-graduação, dessa faculdade, dessa universidade na tua escola. Eu preciso ser trabalhado. Meu caráter, minha personalidade, na minha mente, no meu físico, na minha memória. Eu preciso ser trabalhado como um ser integral. Eu não quero te buscar só para ter abundância de um fruto. Eu quero ter vida. Então trabalhe no meu caráter. Eu quero, Senhor, que o Senhor derrame sobre mim tanta vida e vida em abundância. Eu vou esquecer de mim mesmo. Vou esquecer dos meus problemas, dos meus sonhos, dos meus projetos. Vou colocar o Senhor em primeiro lugar, porque eu quero vida. A tua vida fluindo em mim, em porções cada dia maiores. Eu quero, Senhor, estudar a palavra. Quero ruminar a tua palavra. Quero comer com fome, beber com muita sede os ensinos. Seja aqui nos cultos, seja a tua palavra, sejam os apostilas, os CDs, eu quero, Senhor. Quero. Eu preciso deixar de simular para o Senhor mesmo uma vida cristã. Eu estou brincando de vida cristã. Eu, na verdade, me ocupo é de coisas minhas mesmo. E de vez em quando faço uma oraçãozinha sem vergonha lá e vou. E de vez em quando visto uma capazinha lá de mais espiritual. Senhor, eu quero realmente mergulhar em aprendizado, em colocar em prática, em buscar mais. Não estou dizendo, Senhor, que não tenho buscado até então. Não estou dizendo, Senhor, que não tenho crescido até então. Mas estou dizendo que o que passou, passou. O alimento de ontem já foi. Eu quero o de hoje. Quero entrar numa nova dimensão, um novo tempo, nova etapa com o Senhor. 12 princípios que vão impactar minha vida, minha geração, minha família. Quero. Estou entrando numa escola. E quero me dedicar integralmente. Quero estudar. Quero fazer prova. Quero revisar. Eu quero, Senhor, ser aprovado nesse MBA do Senhor. Crescimento. Queremos experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos ver a tua vida fluindo em abundância. E queremos dar muito fruto. Em teu nome, Jesus. Se você recebe isso do Senhor, está mergulhando numa temporada com o Senhor, eu convido você a declarar isso, ficando de pé, levantando a sua voz e dizendo pessoalmente a Ele. Levante a sua voz e diga pessoalmente a Ele. Eu não estou brincando, Jesus, de vir aqui no culto, porque eu gosto de vir ao culto. Eu não estou brincando, Senhor, de ouvir o pastor, porque eu gosto de ouvir o pastor. Eu não estou brincando, Senhor, de religião, porque, Senhor, isso custa caro demais. Eu não estou brincando, Senhor, eu estou levando a sério uma vida cristã. Estou levando a sério o meu investimento na eternidade, porque essa vida é muito curta. O Senhor me fará reinar em vida. O Senhor me dará tantos frutos terrenos, materiais. Mas, Senhor, eu quero muito mais a vida fluindo e os frutos para a eternidade. Então trabalha na minha vida. Trabalha no meu ser. Trabalha no meu caráter. Trabalha, Senhor, em mim. Levante as tuas mãos, levante a tua voz. Não pare de dizer isso a Ele, irmão. Oh, necessitado estou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado estou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti.